Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição do Livros com Rumo. Estamos a arrancar para o programa número 338, também o primeiro deste ano de 2014. Votos de um excelente ano. Esta semana regressamos ao nosso modelo habitual, depois de apresentadas as melhores obras de 2013, emissões que já estão disponíveis em rumo.pt para consulta. Dizia então que regressamos agora ao nosso modelo com mais um convidado, mais uma convidada aqui apresentada pelo António Ferreira. Esta noite temos aquela que passa por ser, pelo menos a nível de êxito e vendas em mercado, a grande autora do romance histórico em Portugal. É Isabel Stilwell, ela já tem uma obra considerável, tudo à volta de mulheres que, de uma forma ou da outra, estiveram ligadas a Portugal, ao Reino de Portugal. A personagem desta noite é Isabel, a Princesa Isabel, filha de Dom João I e Filipa Lencastre. Um dos elementos da famosa Ínclita Geração. É mesmo o título do seu último romance, que corre aí já nas livrarias, com êxito assinalável, diga-se de passagem também, e é todo este universo Isabel que acabou por casar com o Filipe o Belo, foi mãe de Carlos o Temerário e, acima de tudo, foi uma mulher obstinada, segura daquilo que pensava sobre o mundo, a política e, acima de tudo, as relações familiares ou, pelo menos, aquelas ligações fraternas que teve sempre ao longo da sua longa vida com os seus irmãos. É tudo isto o mote da nossa conversa, alargada também à rainha Dona Amélia e a Catarina de Bragança. Obras anteriores desta, como dissemos, que passa por ser uma das autoras mais importantes daquilo que é o romance histórico. Boa noite, melhores leituras e um excelente 2014. Isabel Stilwell é jornalista e escritora. Aos 21 anos, começou a colaborar com o Diário de Notícias. O seu percurso pelo jornalismo prosseguiu na revista Pais e Filhos, que fundou e dirigiu. Foi ainda diretora da revista Notícias Magazine durante 13 anos e diretora do jornal Destaque até ao final do ano de 2012. É autora de vários livros de ficção, contos e histórias para crianças. A sua grande paixão pelo romance histórico revelou-se em 2007 com Dona Filipa de Lencastre. Seguiram-se obras dedicadas a Dona Catarina de Bragança e Dona Amélia e, em abril de 2012, a Dona Maria II. No final do ano passado, lançou, pela Esfera dos Livros, Ínclita Geração, onde se centra na figura da infanta Isabel de Borgonha. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Livros com Rumo. Esta noite temos à conversa Isabel Stilwell, a autora que cultiva um género em Portugal que, por vezes, a academia, ou pelo menos algumas pessoas bem pensantes, supostamente do que é isso a crítica, a grande pergunta a ser colocada, olham com alguma sobranceria, para não dizer com menosprezo. O romance histórico, no limite, poderá ser considerado, por exemplo, Guerra e Paz de Tolstói, também o é, a Nossa Senhora de Paris, uma série de livros, até cá em Portugal, a tradição obriga a que se reconheça que, por exemplo, Camilo Castelo Branco cultivou o género, Alexandre Herculano também, Arnaldo Gama e até no século XX, essa escritora maior, que é Agostina Bessa Luís, tem algumas incursões nesse domínio. Por exemplo, O Mosteiro, um dos grandes romances da literatura do século XX, de facto, também pode ser alocado neste género. A convidada desta noite é Isabel Stilwell, tem aí no mercado editorial português A Ínclita Geração, o seu quinto romance. À volta, a figura central e nuclear é Isabel de Borgonha, a filha, um dos filhos, a filha única de Isabel, de Dom João I e Filipa de Lencastre, e dizíamos nós, Isabel de Borgonha, muitas vezes falada, muitas vezes chamada para discussões e conversas à volta dessa geração única, dessa família, desses irmãos. De qualquer das formas, muito pouco conhecida, muito pouco sabida, toda a sua atividade, que depois dos 32 anos acabou por desenvolver na região da Borgonha, mais precisamente na Flandres, naquilo que é atual Bélgica e Holanda. Dizemos nós que o romance histórico é qualquer coisa que, quando bem feito, é uma obra literária como outra qualquer, e é exatamente nesse domínio e na presença desse conceito e desse critério que iremos desenvolver a conversa desta noite. Isabel Stilwell é a nossa convidada. Boa noite, Isabel. Boa noite, António. Como sentiu, é uma questão também quase necessária nestas alturas, esta vontade de desatar à escrita, nomeadamente no romance, sabendo-se que da sua atividade como jornalista desenvolveu a partir dos 20 anos no Diário de Notícias essa sua vontade que é escrever, pensar, refletir ideias. De qualquer das formas, a dado momento surge como escritora de pleno direito, romancista de corpo inteiro, nisto que foi a vontade de escrever, dentro daquilo que já dissemos anteriormente, o romance histórico, começando logo com Filipa de Lencastre, a rainha que mudou Portugal. Aconteceu por um acaso. Eu acho que é uma das provas de que nós às vezes queremos planear a nossa vida ao detalhe e ao minuto, e não é possível, e graças a Deus que não é possível. A esfera dos livros tinha chegado a Portugal recentemente e convocou-me para uma reunião. Eu já tinha escrito vários livros, alguns deles sobre comportamento adolescente, e eles perguntaram-me se eu queria escrever mais um. Os meus filhos estavam a sair do armário, tanto quanto os filhos saem do armário, porque a gente depois vai percebendo que eles saem e entram e saem, aliás, como nós. Claro. E quando ia a sair da sala, eu disse que não, que naquele momento não estava interessada, e quando ia a sair da sala percebi nas prateleiras que havia biografias sobre o Infante Dom Henrique, sobre outros dos nossos grandes personagens, escritas por ingleses, franceses, espanhóis, e eu saí um daqueles impulsos nacionalistas e disse, então, mas os nossos heróis estão todos nas mãos de estrangeiros, não há ninguém português que escreva. E nesse momento a Sofia Monteiro e o José Calvin, que são pessoas muito conhecedoras da história e a esfera trabalha muito na história, mandaram-me sentar e disseram-me, achas que era possível? Interessava-te? E eu pensei, era um género que eu lia muito, conhecia muito e admirava muito. E, António, quando nós admiramos muito uma coisa, sentimos que é muito difícil fazermos. Como o António estava a dizer agora no princípio, o romance histórico, muito bom, é um romance histórico, é um tipo de literatura e de história, simultaneamente, que tem sido feito por pessoas admiráveis. E era essa a bitola que eu queria ter, não é? E, portanto, senti, não, eu nunca vou ser capaz, nunca Pô. Vou ser capaz. Mas depois eles perguntaram-me quem, e eu às vezes sou um bocadinho como o Oscar Wilde dizia, que pensava antes de falar e às vezes surpreendia-se a si próprio. Muitas vezes não é por boas razões, outras vezes é. E neste caso eu disse, sim, eu vou tentar Filipa de Lencastre e vou tentar. E se não for bom, não se publica. E foi assim. Isabel Stilwell, há uma pergunta que também pode colher um pouco daquilo que estamos a iniciar na nossa conversa. Destas são 5 mulheres, aquilo que escreve no romance histórico poderia canalizar ou misturar, fazer assim uma espécie de um mix de homem e mulher, mas não, tem toda uma dimensão feminina, ou seja, mulheres que de uma forma ou da outra acabaram por deixar a sua marca na história, no tempo, na cultura dos povos. De qualquer das formas, e a minha pergunta é mais direcionada neste sentido, tirando o caso e a ligação entre o seu primeiro livro, Filipa de Lencastre, e este último, Mãe e Filha, naquele intermédio, naquele campo, na média res, se quisermos, naquela tentativa que pode ser pensada como balizar um pouco o seu trabalho, temos 3 mulheres que, de uma forma ou da outra, embora no sentido último daquilo que eu irei dizer, se possam considerar perdedoras, de qualquer das formas, foram mulheres que, de uma forma ou da outra, acabaram por ir ao encontro da história, sendo o tempo da história, ou o rio da história, um pouco diferente daquela vontade interior que as animava. Catarina de Bragança, a filha do nosso Dom João IV, e vai para a Inglaterra num casamento de conveniência que depois poderemos desenvolver mais um pouquinho. Como eram todos. Como eram todos, não é? Sim. Dona Amélia, que vai para o exílio, a saudade de Portugal. E depois Dona Maria II, que acaba num início com as guerras liberais entre o seu pai, que nasce no Brasil, entre o seu pai e o seu tio, que acabou por ser um casamento, e é apanhada num turbilhão que, ainda relativamente jovem, pós-adolescente ou até adolescente, tem alguma dificuldade em afirmar a sua interioridade ou a sua maneira de ser e de estar como mulher. É um pouco... António está a dizer isso e eu estou com vontade de escrever outra vez sobre elas, porque basta aquilo que diz para serem, de facto, pessoas fascinantes, não é? E o tempo fascinante. Diga, desculpe, interrompi-o. Catarina de Bragança é uma mulher que vai para a Inglaterra, casa com Carlos II, penso eu, e depois tem grandes problemas, há grandes problemas na Inglaterra, acabou por levar, e nós, como dote, acabou por ir Bombaim junto neste casamento, mas é uma mulher que se percebe que está completamente fora do seu meio, do seu mundo e da sua cultura. É uma mulher sofredora, na essência, que estoicamente aguenta o casamento até à última. Eu acho que há uma coisa que, quando estava à procura de uma lógica entre as minhas mulheres, entre as minhas rainhas, o que acontece é que, quando foi o lançamento da Ana Filipa de Lencastre, o Bispo do Porto, Dom Manuel Clemente, fez a apresentação no Porto, porque eu achei que tinha lógica, claro, já que Dona Filipa e Dom João I tinham sido casados há tantos anos antes por um Bispo do Porto, agora que estava em Bispo do Porto, né, então Dom Manuel Clemente, de quem eu admiro e gosto muito, e foi ele que na apresentação do livro disse: a Isabel fez a única princesa que foi rainha de Portugal, a única princesa inglesa que foi rainha de Portugal, então faz todo o sentido fazer a única princesa portuguesa que foi rainha de Inglaterra. Claro. Eu até essa altura não tinha a consciência de serem, como estamos sempre com isto do Tratado de Windsor e das ligações entre os dois países, não sei, não tinha pensado que havia apenas uma de cada lado. Mas respondendo à sua pergunta sobre a Dona Catarina, eu acho que as pessoas são felizes consoante as expectativas que têm. E as expectativas que uma princesa tinha não eram muito altas. Elas sabiam que ser parte do xadrez e ser peça do xadrez era aquilo que a esperava desde sempre. E no caso de Dona Catarina havia ainda mais uma coisa. O pai tinha acabado de fazer a reconquista, a restauração da monarquia em Portugal, e ela, ao casar com um rei inglês, estava a ser um peão mais do que importante, porque ainda nessa altura pouca gente reconhecia Portugal e Dom João IV como o legítimo rei de Portugal. E, portanto, aquele momento ela era uma carta-chave. Quando a Inglaterra passou a reconhecer a legitimidade de Dom João IV, também as outras monarquias portuguesas, estrangeiras, o fizeram. E, portanto, ela sentiu-se necessariamente uma pessoa muito importante por isso, e com uma missão. Depois a parte pessoal, o facto de ter abortos espontâneos sucessivos e não dar um herdeiro, que era a segunda ou outra missão de qualquer princesa, de qualquer rainha, e ainda por cima viver com um homem que não só era infiel, como tinha os seus bastardos, que se chamavam todos, ainda por cima, de Charles, como o pai, e que moravam à volta, e mais do que isso, a própria amante, sobre sobretudo uma, morava próxima, deve ter sido extremamente doloroso. Mas também aí Charles II, Carlos II, foi muito surpreendente, porque ele chegou a dissolver um parlamento, porque o parlamento disse que ele deveria separar-se de Catarina, porque Catarina não tinha filhos e casar novamente, ainda por cima era uma rainha católica e que se manteve sempre católica, e que claro. Acabou por converter o marido ao catolicismo. Portanto, há ali uma relação que é extremamente forte e gratificante. Coração de mar e vento, que aos corações lança as redes, és perpétuo movimento na guitarra do paredes. Pois esperança e amargura, vibras sombra e luz nas notas, em surdina tens gaivotas de saudade e de aventura. Coração tumultuário, coração solidário e solitário, a prender nuvens ao chão. Coração da melodia, um coração em que murmuram sol e lua e se misturam em funda melancolia de tantas fomes e sedes. Coração terno e violento, és perpétuo movimento na guitarra do parede. Oh, faminto coração, a prender nuvens ao chão. Uma das coisas também que pode ser percebida nestas três mulheres, que são, pertencem à Casa Real ou Ducal de Bragança, a primeira Catarina de Bragança é por direito, a Dona Amélia também e a Dona Maria II também, é que estas três mulheres pertencentes à Casa Real, que depois é a Casa Real de Bragança, da 4ª Dinastia Portuguesa, são mulheres que tiveram, de facto, de uma forma ou da outra, as agruras da vida, as dores, as mágoas, os sofrimentos, as incompreensões, as críticas da sociedade, da própria vida, que não foi tal qual como qualquer ser humano, pelo menos, alimenta, que é aquela expectativa, pelo menos, frutuosa, uma vida familiar harmoniosa. Dona Amélia vê um marido... Dona Amélia não, mas Dona Maria, sim, eu acho que conseguiu conquistar, sim, claro, para si a, sim, vida, sim, que queria. Claro, não? Sim, mas, por exemplo, não, mas primeiro vê-se envolvida, não, a Dona Maria vê-se envolvida naquele turbilhão familiar e não só, e dinástico, a questão entre o seu pai e o seu futuro marido e tio, portanto, aquelas coisas todas, é gente que, por uma razão ou pela outra, nós que estamos de fora, que se, eventualmente plebeus a olhar para este cenário ou para este teatro em plano maiúsculo, percebemos que, de uma forma ou da outra, são pessoas que aparentemente teriam o conforto da vida e vêm-se envolvidas, de facto, naquilo que a vida tem, que é os dramas, as dores, os sofrimentos, a morte. É este lado que eu quero levantar nesta ligação destas três mulheres. Essa ideia de que a posição social ou o dinheiro trazem por si a felicidade é um absurdo, embora nós por vezes cultivemos ainda hoje uma certa inveja em relação a tudo isso, que eu acho que acaba por não nos servir a nossa felicidade. E de facto elas tiveram vidas e foram mulheres determinadas e dramáticas. emblemáticas. Eu diria que de todas elas, Dona Amélia foi de longe a que mais sofreu, porque, como o António estava a dizer, ela acaba por pertencer à família de Bragança, mas ela não é de origem da família Bragança. E ela vem da família Orleans, que também era uma família cheia de dramas, não é? E dramas verdadeiros, mas de facto eu sinto que ela foi, à exceção dos dois filhos e das obras que ela instituiu em Portugal e do empenho, ela tinha uma ideia do poder como um serviço já muito apurado. Estamos a falar do fim do século XIX, século XX, e ela terá encontrado a sua realização através dos filhos e através dessa dedicação à sociedade portuguesa, que era, aliás, uma coisa nova, bastante nova nessa altura. Mas terá sido, sim, eu, a que mais sofreu, porque é inimaginável a dor, quem nunca, felizmente, teve que passar por ela, a dor de perder um filho e a dor de perder um filho assassinado à nossa frente, sem que se possa fazer nada, não é? E ela, apesar de tudo, com todas as campanhas que denegriram a sua imagem, o seu bom nome, se quisermos, aquelas, vamos lá, intoxicação possível hoje, já no século XXI, ler aquilo que os jornais faziam, denegrindo o seu bom nome, alimentando relações extraconjugais, por exemplo, com o Paiva Conceiro, penso eu, coisas completamente absurdas. Absurdas. Vê o marido a ser assassinado, vê o filho, o herdeiro do terror, também ser assassinado, aquilo que estava preparado para tomar conta da coroa e do país, e depois um filho, Dom Manuel II, acaba por ser ele o rei, que vive relativamente no trono pouco tempo, e depois é obrigado a ir para o exílio e saber-se que amou este país até à última. É um pouco um drama quase como aquelas mulheres bíblicas que estamos habituadas ou habituados a ler nos textos, estas mulheres que sofreram com o coração e a chaga aberta até ao final da vida, sabendo ainda por cima que não retornaria ao país que tanto amou. Eu acho que sim, eu acho que ela era profundamente e convictamente católica e, portanto, tinha essa... esse consolo de achar que tudo era ou tudo tinha um desígnio divino, porque depois ela ainda acaba por perder o próprio filho, Dom Manuel, antes dela. Sim. E apesar de se ter dedicado a ajudar os doentes na Primeira, na Segunda Guerra, na Primeira Guerra Mundial, ela não, de facto, nunca pensa nela e pensa e vê a tragédia. A tragédia rodeá-la, o único filho que fica vivo casa e morre de uma coisa de garganta em poucas horas e sem lhe dar sequer netos. Portanto, de facto, é preciso. Ela depois teve a alegria de voltar a Portugal uma vez e a ligação dela com o Dr. Oliveira Salazar é muito interessante do ponto de vista histórico. Quando eu estava a escrever, senti aquela ideia, as pessoas vão julgá-la através do que hoje se diz de Oliveira Salazar, e portanto ela vai aqui ficar colada ao Dr. Oliveira Salazar, o que, como nós que vivemos o 25 de Abril e os anos depois, sabemos que não é uma coisa boa. E depois tive que me puxar a mim própria e pensar, não podemos fazer esses julgamentos na história. E o que ela viu foi um país que depois a República deixou de rastos, com mortos na rua constantemente, as obras e as formas de apoio à pobreza que ela tinha feito destruídas. Ela tentou encontrar dinheiro sempre lá fora para mandar o dinheiro para Portugal, que ela tinha todas as razões para odiar e que nem sequer era o país de origem dela, e ela faz isto tudo e de repente aparece este senhor que socialmente não tinha nada a ver com ela, como é óbvio, e que lhe começa a escrever e cartas extremamente sedutoras no sentido, obviamente, de compreender o serviço que ela tinha prestado ao país e de lhe pedir a colaboração para reconstruir o país, e o país entra na ordem, o país economicamente começa começa a recuperar, e mais do que tudo, as cartas de Salazar António dizem coisas do género: aqui vai um postal, porque ela, quando saiu, não pôde levar nada, nada. Ninguém lhe mandou. Ela não pôde levar as cartas dos filhos, aqueles objetos que nós levamos connosco, sempre para todo lado, que são aquelas memórias, os nossos álbuns de fotografias, as nossas coisas que nos ligam ao passado. Ela não pôde levar nada. São aqueles restos daquelas raízes que são nossas, ao fim e ao resto. Mas mais importante do que isso, eu estou bem lembrado desse seu romance. Também a Isabel transmite um pouco aquela sensação, ou pelo menos dá essa ideia, de uma forma que Dona Amélia, quando embarca no barco, penso eu, na zona da Ericeira, sim, ou aí à volta disso, que é a última vez que virá, ou pelo menos não voltará, ela, pelo menos, e o filho, a este país. Ela embarca convencidíssima de que disso. Vai para o Porto. Ela pois, e a Rainha sim, Ana sim. Maria Pia não imaginam de maneira nenhuma que vão sair de Portugal. De e vez. Ela diz o tempo todo, uma rainha não foge, uma rainha não foge. Claro. E ela imagina que vai ao Porto e que é a partir do Porto que voltará com o filho, com o Dom Manuel, que voltará a Lisboa. Simplesmente depois sabe, quando está já na Ericeira, acabar de embarcar, que o Porto também se revoltou e também hissou a bandeira da República. E aí é o próprio comandante do barco que diz: vamos para Gibraltar e teremos que esperar fora. Ela não saiu de Portugal, como quem diz, deixa-me lá levar as minhas coisinhas, porque eu se calhar não volto, não é? Pegando agora um pouco para fazer a ligação para o romance da conversa desta noite, Filipa de Alencastre também é assim um pouco. Ela vê-se envolvida por aquilo que é da história, pelos interesses do seu pai, quando eles andam aqui pelo norte de Portugal, à procura de casamento, casa, não casa, Dom João serve, não serve. Os interesses do pai flutuam muito, depois também com a guerra em Castela. Só mesmo no limite, já no final, o próprio pai de Filipa de Alencastre percebe que, porque provavelmente não seria Filipa de Alencastre casar com Dom João, de qualquer das formas, só no limite do tempo, para essa expressão, na deadline, é que o pai acaba por, de tão renitente e resistente, aceitar esse casamento com Dom João, porque ele era um bastardo, as ligações eram um pouco complicadas, a justificação dinástica, pelo menos aquilo que era próprio e típico, só após as cortes e Dom João das Regras vincar e Dom João ser aclamado, é que o pai de Filipa de Alencastre acaba por aceitar esse casamento como forma, porque o exército, as tropas que tinha trazido para a Península, aqui para a zona norte do país e Galiza, já estavam a ser dizimadas, o frio, a fome, a doença. Portanto, aparentemente, aquilo que não era destinado acaba por ser uma mulher que irá marcar de uma vez por todas e definitivamente a nossa história e o nosso tempo. É um pouco também o acaso que aqui joga com o interesse da nossa história, de Portugal, deste país, que estava a viver uma crise tremenda à época. A história é feita dessas pequenas oportunidades que surgem e acontecem. O pai de Filipa de Alencastre tinha um interesse forte e uma ambição forte. Era o terceiro filho do rei de Inglaterra. Sabia que a Inglaterra não ascenderia nunca ao trono e, portanto, tem esperanças de fazer em Castela, que era a terra de origem da sua mulher, da sua segunda mulher. E, portanto, precisa de Dom João I e precisa da ajuda para, imagina ele, conquistar o trono de Castela. Ele próprio já usava, quando chega à Galiza, já usava o título, o título de rei de Castela. Portanto, acaba por ter que engolir, de certa maneira, mesmo assim, ele fica muito hesitante, porque, primeiro que tudo, era preciso também que Dom João I, o Papa, levantasse os votos de castidade que Dom João I tinha por ser mestre da Ordem da Viz. Mas acaba por ceder porque tinha interesses maiores. E diz o nosso cronista Fernão Lopes que Dom João I optou entre as duas irmãs, optou por Filipa, eu acho que muito sensatamente, porque a outra era filha da pretendente ao trono de Castela e, portanto, entraria outra vez nesta dificuldade que nós temos de juntar os ventos e os casamentos, dos nossos vizinhos espanhóis. E acaba por casar e está cá. Não vem o pai, não vem ao casamento, fica na Galiza, mas depois vem a Portugal, vem ter com ela a Coimbra, e eu acho que ficou muito, de certa maneira, parece-me um homem de coração grande, e parece-me ficar contente com este casamento. Ó bela, ó terna, ó santa vida, é breve, é grande, é tanta vida. Ai de quem não te canta, ó vida, diante da vida delirante. A de quem vacilante repousa e não ousa viver, deve passar toda existência entre o medo e a ansiedade. Não quero ter calmaria, eu quero ser tempestade, eu quero ser ventania. Cidade, me embriagando de poesia, bebendo a claridade da luz do dia. Diante da vida comovente, ai de quem tão somente reclama e não ama viver. Deve ter feito dentro d'alma um vasto mar de amargura. Não quero ter agonia, eu quero sim a loucura, o fogo da fantasia, um precipício de aventura. A vida vindo como orgia no vício da procura de todo dia. Espelho dos seus olhos, ai de quem não se vê, não vê seu destino. Eu quero ver meu desatino frente a frente, poder dizer: você é quem sempre me dá prazer. Entre você e a calma, eu quero ser você. Ai. Diante do abismo do mistério, ai de quem se escondeu, não vai saber. Eu quero salto pra vertigem de mim mesma e poder dizer: